Paulo Salvador, Ocean 6, 2 Nuno, tá pronto pro estacionamento na remota. 6211 no remota 12, autorizado por tiver estacionamento, estamos pronto táxi. Autorizado por estacionamento, o 6211 da Ocean. Ultron 3153, o Salo voltando. Poderia confirmar as condições da pista? Ciente, grata, 3153, posição 06 do Pat 1. De Salvador, bom dia, Gol 9076 está estabilizado. Gol 9076, ajuste 10 no 3, continua a aproximação, guardando pista livre. O vento é 030 graus com 3 nós, forma pista molhada, apenas informa o tráfego, embreada azul, está na interseção da Golf, eu queria fazer um cheque de motores. Gente do tráfego, está estabilizado na final, pista molhada, Gol 9076, aguardando autorização. Gol 9076, autorizado pouso, pista 10, vento 020 graus com 3 nós, cheque o trem. Baixou e travou, pouso autorizado, 9076. Tan 3890, decolado aos 32, controle 119.8, boa viagem. 198, muito obrigado, bom domingo, pista seca. Obrigado pela informação, Tan 3890. Salvador, bom dia, Azul, Yankee Charlie. Gol 9076, tráfego precedeu, acabou de decolar a pista 10, informou pista seca, ok? Check. Prossiga, Azul, Alfa, Yankee, Vitor. Azul, Yankee Charlie. Prossiga, Azul, Yankee Charlie. Salvador, muito bom dia, Papa, Papa, uniforme, mais uniforme, Papa, Sol, Lima. Chegou com solo agora, 121, décimo 9, Azul, Alfa, Yankee Charlie. E aí, declaração, Sérgio? Sérgio, só um instante, copy, uniforme, Mike, uniforme. Solo Salvador, bom dia. Azul, Yankee, Charlie. O seguinte, Charlie. Gostaria de solicitar autorização reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 1. Gente, o Azul Yankee Charlie autorizado o reboque até a saída do pátio 3, aguarda as instruções. Ok, gente. É 2 no 1 da Ocean. Temos 1-4-3, 1-4-3 a bordo, autonomia 0345, alternando Guarulhos, pronto táxi. O 6211 autorizado táxi via pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1-1895, ajuste 10 no 3. 1-1895, pronto, ponto de espera, pátio Índia, 1-1895. 6211 da Oxi. Alô, Salvador, número 642, Futebol, está na pista, portão 3. Uma 642, fique atento, aeronave da gente passar a retaguarda, após autorizado o pushback funcionamento, chama para o táxi. Ok, após o objeto na retaguarda, táxi de funcionamento, chama táxi. Uma 642. Salvador, gol 607. Posição 5, puxe e acionamento. Salve Salvador, bom dia. Gol 9076, táxi 3, Paulo, 5, puxe. O 9076 prossegue táxi via Alfa, reportando 11 da Juliette. Alfa, 11 da Juliette, reporta. 9076, bom. Salve Salvador, gol 1607. O 9607 mantém a posição. Mantém. Fala gol no 715 com a informação Lima, autorização brasileira. O 9715, informação Lima, número 2 cópia. Guarda. Azul Yankee, Alpha Yankee X-Way, mantém a saída do pátio 3 livre devido ao tráfego, o Boeing da Gol que efetuará o pushback na posição 05. Ok, cliente, Alpha Yankee Charlie. Cliente, Yankee X-Way, Yankee Charlie, perdão. O Gol 607 autorizado o pushback acionamento, chama pronto táxi. Guardará 1607. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 250, decolada 17 com curva esquerda, na saída Puca, transição Caju via Upper Whisky 58. Controle opere 119.8 e o transponder 5502. Cruzado Recife, nível 250, na Upper 58, decolada 17, saída Puca, transição Caju. 119.8 é o controle, 5102 é o transponder, uniforme mais uniforme. 5502 é o transponder, uniforme, Mike, uniforme. 5502, 5198, uniforme. Uniforme, Mike, uniforme, acionamento de táxi, torre 11895. 5895, obrigado. O Gol 1715, cópia. Pronto, prestei. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da 10 com curva à direita na saída Árvore Elefa, via Pesolo 17. O controle opera em 119.8 e o transponder 5476. Autorizado Brasília 360, decola da 10 com curva direita, Árvore Transição Elefa. Alpes 17, primeira aerovia, 198 é o controle e 5476 é o transporte. 1715, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Chamar pushback acionamento, 1715. Pushback acionamento, TAM 3517 no norte. O TAM 3517 autorizado pushback acionamento, chama pronto, táxi. Chamará. Prossiga azul, Alfa Yankee Vitor. Ok, senhor. Nós vamos retornar para o pátio 3 e solicito autorização para ir até a cabeceira 28 para fazer a volta com a aeronave e retornar pela taxiway. gente, se eu tenho condições de fazer o 180 aí na Golf mesmo, não? Ou se eu preciso entrar na pista, ou vai precisar entrar na pista? É, nós vamos tentar fazer, então, sem entrar na pista, de forma. Afirmativo, tentando utilizar mesmo a Taxiway Alpha, faz o Alpha Yankee sem ingressar na pista, porque tem um sequenciamento para decolagem. Oxiné 6211, decolado às 4-0, controle 120, decimal, corrigindo 119, decimal 8, boa viagem. 198, grato. Primeira curva de direito, na saída da El Leda Bridge. Intercepto Peso 16. 1198, controle 5501, transponder, gol 897. 1897, cotejamento correto, chama pronto para o tiver acionamento. Chama o tiver acionamento, 897. O gol no 642 para o táxi, altera no Natal, 3 horas e 16, POB 109. O gol 1642 autorizado táxi via Indiano, ponto de espera do 10, chama torre 11895, ajuste no 0, no 3, bom voo. Via Índia, ponto de espera 295 com 1003, o no 642, obrigado, bom dia. Santa Juliette, 9076. 1976, mantém a posição, Santa Juliette. Mantendo, 9076. Para o táxi, o gol 1607 está com 182 de POB, autonomia 3 horas e 30, alterna Galeão 1607. O 1607 está autorizado o táxi via Pátio Índia, ponto de espera do 10, chama a torre 11895, ajuste no 0, no 3. Autorizado táxi via Pátio Índia, ponto de espera do 10, torre 1895, com 1013. 607. Solo Zandrei 597 está pronto para o táxi com 97, 4 horas e 20 de autonomia, alterando Campinas. O 97 está autorizado táxi até outra vez, portão 612. Táxi até outra vez, portão 612, Zandrei 517. Gol 9076, fica atento ao bang da companhia, iniciando táxi após autorizar a ingressar na Juliette para a posição 05. Após a aeronave da companhia, Juliette para o 05, 907 mesmo. Gol 897, posição 10 para pushback acionamento. 1897, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi, 1897. Então, 3597, fica atento ao bang da Gol, ingressando posição 05, após autorizado prosseguir o táxi, vem a pátio 1, Índia, o ponto de espera do 10, chame torre em 118, decimal 95, o ajuste no 0, no 3. Tá, então, com o tráfego da Gol, vai até o mesmo, prossegue baixo, liga no ponto de espera da 10529, aqui na 1093. Fala Gol no 7, no 5, no 2, no feedback, fala mesmo. Gol 1795, fique atento à aeronave da TAM, que passar a retaguarda. Após estar autorizado para o pushback acionamento, chama pronto o táxi. Após estar autorizado para o pushback acionamento, vai chamar o táxi no 795. Uno 642, decoladas 45, controle 119.8, boa viagem. 1398, controle, Uno 642, obrigado, bom serviço. Dentro de em torno de 5 minutos será autorizado. Ok, sim. Uno 607, autorizado decolagem, pista 10, vento 040 graus com 3 nós. Autorizado decolagem da Uno 0 pro Gol 1607. Torre Salvador, bom dia, 3507, pode espera da 10 pronto. San 3517, a linha mantém cabeceira 10. A linha mantém 10, San 3517. Uno 607, decolado 247, controle 119.8, boa viagem. 198, obrigado, bom domingo. Uniforme, Mike Uniforme, 05 a bordo, livre acionar, chame para o táxi. Estimativo, copiado, 04 a bordo, Uniforme, Mike Uniforme, chame táxi. Gol 1897 com 178 a bordo, 320 autonomia, alterna Campinas, para o táxi. Gol 1897 está autorizado o táxi até através do portão 612. Autorizado o táxi até através do 612, Gol 1897. San 3517, autorizado decolagem, pista 10, vento 040 graus com 2 nós. Iniciando, 3517. Oi, Salvador, é o Vitor. Prossiga, Alfa Yankee Vitor. Estamos já a caminho do 43, esperado, estamos tendo a volta aqui, Alfa Yankee Vitor, regressando para o 43. Reporte quando lá. Lima 795, pronto para táxi 173 no COB, Altena Campinas, 3 horas e 40 de autonomia. O nosso 715 está autorizado, táxi via Indian, ponto espera da 10, chama a torre 11895, o ajuste 10 no 3, apenas confirmando 173 a bordo. Afirma, 173 2003 via Índia, ponto espera 295, obrigado, bom dia. Ciente, grata, bom voo. Obrigado. O Gol 1897, segura o bug na companhia na faixa central, via parte 1 Índia, no ponto espera da 10, chamar a torre 11895, o ajuste 10 no 3, bom voo. Cente, parte 1, Índia, e chama 1895-1013. Obrigado, bom dia, 797. O Alfa Yankee Charlie seguirá o Boeing na Gol, na, agora no através do portão 612 até a posição 01. Alfa Yankee Charlie copiou o solo. Confirma, por favor. Seguirá o Boeing da Gol com pintura Varig no táxi, agora no através do portão 612, até a posição 01. Ok, gente, depois do Varig, autorizado até o portão número 1. Boa noite, 97, após a rolagem do tráfego da companhia, ele mantém cabeceira 10. Após a rolagem, ele mantém pista 10, 97. O voo no 715 autorizado decolagem pista 10, vento 040 graus com 3 nós. Devo decolagem também, voo no 715. Uniforme, Mike Uniforme, vento Salvador de 030 graus com 3 nós. O senhor teria condições de decolar da cabeceira 35? Afirmativo, decolando a 35, permanece a saída, a autorização, saída permanece a Puca Transição Caju, porém a primeira curva será à direita, aqui no perfil da Puca, decolando a 35. A linha e mantém a cabeceira 35, Uniforme, Mike Uniforme. Gol 1715, decola 254, controle 119.8, boa viagem. 198, grato. Solo Salvador, Eltan, Mike, X2, Delta, na posição remota 14, solicito reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Capitão Mike, X-Ray Delta, está autorizado o reboque da remota 14 para posição 08, reportando ao término. Trato, reportarei. Voo 9897, autorizado decolagem, pista 10, vento 040 graus com 2 nós. Livre decolagem, pista 10, voo 9897. Uniforme, Mike Uniforme, mais um minutinho pra decolagem, ok? No 897, decolado aos 57, controle no 119.8, boa viagem. 198, obrigado. Bom domingo. Salvador, Azul e Anjar, do reboque, até a parte número 1, bom dia. Sente, Anjar, bom dia. Papapá, Uniforme, Mike, Uniforme. Autorizado de decolagem, pista 35, vento variável com 2 nós. Vento Uniforme, decolagem autorizada. Azul Alfa, Yankee Victor, informa o término do reboque no Pat 3. Gente, Azul Alfa, Yankee Victor, frequência livre, bom dia. Papapapá, Uniforme, Mike Uniforme, decolado aos 59, aciona 5502. 5502, e o controle agora 119.8. 5502, certo.